Excelente informação, Alfa, 1 minuto da cópia. Excelente da Alfa, aguardando. Pode confirmar somente a subida para o Azul 4209? Para ouvir do senhor. Zulu 16. Saída da El Leida Bridge. Ao Eda B. Controle de Salvador, boa noite, Altan 3178, cliente da Alfa. Boa noite, Altan 3178, acione identificação de sua via. Chegada a Mari para o nível 050, QNH 1018. É, descendo via, descendo 050, Altan 3178. Autorizado para confins no nível 360, via Pesolo 10 até Bridge, após a Pesolo 16, decola 1-0, curva direita, saída da Eolê da Bridge, controle 1208, transponder 5476. E autorizado conforme, 360 para confins. Subida Bridge, Azulu no meio, curva direita após. Elda Bridge, controle 1208, transponder 4056. O 4209 negativo, sua saída da El, Delta Alfa Eco Lima, Leda, Lima Eco Delta Alfa, a voz foi direto Bridge. E o transponder 5476. E nossa subida será da El, Leda Bridge. O transponder 5476. 4209, correto, reporte pronto. Reportará pronto, 4209. Salvador, tá 3305. Passando 215 para 170, ciente da Alfa. Boa noite, TAM 3305, adicione identificação dessa chegada Mari para o nível 060 QNH 1018. Na Mari para o 060 1018, graças. Five one five request flying heading units possible. To fly direct, do me intersection 3P5515. Thank you. Zona 78, desça para 2000 pés, Canadown 08. 2000, tá 2178. 3305, desça para o nível 050. 050, 3305. Localize at 3P5515. 3P5515, contact Salvador Tower 118.6. 118.6, good night. Good night. Salvador Tower, good evening, 3P5515. 78 autorizado, final ILS X-ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, sinal ILS da 10 X-Ray, vai reportar estabilizar o localizador, tá? 3178. Yes. Ok, coming back, now I'm locked, I have your traffic on site. Roger. Yeah, done a lot for now. 515, please to land runway 10, 120 degrees, 10 knots. Clear to land 515. Control, tomador, gol no 074, tá no 02 para puxa e acionamento. 074, autorizado, é para cheque. Tomarás, obrigado. Salvador, o azul 4209, está pronto para o pushback acionamento. Já está iniciando? Mais 35 para iniciar. Sim, a gente tem condições de coordenar e fazer simultâneo com o azul. Ele inicia primeiro e vai até a saída do pai 3, após o senhor inicia e taxia primeiro. Ah, afirmativo, obrigado, senhor. Tá, tem como sim. O azul copiou a instrução? Obrigado. O 4309 então autorizado. Inicie e prossiga até a saída do pai 3 em coordenação com a sua equipe de solo. 4309. 5515 on the ground at 15. We mean my frequency, text by Alpha Kilo and Apron 3. Alpha Kilo, Apron 3, 5515. Solo Salvador, Xané 6224, seguinte da Alpha, Aracaju 230. A 224, formação, você é bravo, pronto pra cópia? Pronto, cópia. Aju, autorizado, 190, decolagem da 10, curva esquerda, saída Puca, Jama, após direto, controle 120, décima 8, transponder 5404. X-ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. S2000 reportará estabilizado, tá 3305. Eidão no 208, transponder 5404, Xané 6224. 6224, correto. Puca, Jamo, reporte pronto. Puca, Jamo, reportará pronto. Estabilizado, final 90, XR, UTA 3178. 3178, chame Torre Salvador 118, decimal 6. 18,6, boa. Boa. Torre Salvador, boa noite, UTA 3178, final baixo, travado. 178, boa, avistado, pouso autorizado 90, 120 graus, 89. Pouso autorizado 90, tá 3178. Foi o gol 074 para o táxi com 64 a bordo, 4 horas e 14 até na Confins. 074, táxi via Índia, ajuste 018, reporte ponto 0, pronto. Índia 018, Samará, ponte para a ponta, gol 074. Isso, pode esperar pronto no 074. Te mantém para espera no 074. Vai manter para espera, boa, no 074. Azul 4209, está pronto para o táxi, 87 a bordo, Alterna Galeão com 3 horas e 20 de autonomia. 4209, via Índia, ajuste no 018, reporte pronto. Ok, via Índia, reportará pronto, 4209. 74 decola de imediato. Negativo, então. Após o tráfego na curta, agilize manobras, alinha e prepare para a decolagem imediato. Estou com um Airbus a meia milha do externo. Afirmativo, então vai de imediato, alinha e mantém. E decola de imediato, estou com 274. Mandou o Rio 5973 para autorização. O Rio, boa noite, escute a Brava. Um minuto para a cópia Galeão. Aguardando. Visão 78222 na minha escuta táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta Alfa, reporte antes da Juliette, 3178, tá? Oi, Salvador, boa noite, eu tô na 3305. No 074, autorizado iniciar decolagem, uma centena, 10-9. Tráfego decolagem com o 074. 3305, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 018. Guardando, tá, 3305 no 018. A prosseguir para a remota 13 do Pátio 1. Remota 13 do Pátio 1, obrigado, então 3178. 3305, pouso autorizado no 0, 120 graus, 10-9. Autorizado, pouso, tá na 3305. Pouso 4209, após o pouso do Airbus na final da 10, além mantém. Ali mantém o Zul 4209. 074, decolar 223, controle 1208. 208, obrigado, bom trabalho, bom dia, bom 074. Bom voo. Tomara, chegou 1-0-74, passando 2000 na Bael. Boa noite, Golo 074, contato radar, suba para o nível 370, corrijo, para o nível 360 na saída da Bael. 360 na feira da Salas 25, na minha escuta táxi Alfa e Juliette, portão 8. Na sua escuta Alfa Juliette, portão 83, 305. O Rio 5972, pronto, cópia? Adiante, na escuta. Frisado Galeão 320, Norte-Brisk 50, decola 1-0, curva direita, saída da El Leda, pós Leda, voa direto Eudes, controle 1208, transponder 5503. Frisado Galeão 320, decola da pista 10, com curva à direita para sobe com da El Leda, após Leda, da direto Eudes, esperando com a Norte-Brisk 50. 728, Departure 5503, ao transponder Rio 5972. Correto, 1208, controle, reporte pronto. Aberto. 209, autorizada a decolagem, centena 10 nós. Livre decolagem, azul 4209. Rio 5962 está pronto para pushback saneamento. O Rio autorizado, reporte táxi. É boa tarde. Decolado 27, controle 1208, bom voo. 4 para puxa acionamento na 01. 08, boa noite, 4201. 01, autorizado, reporte táxi 6224. Autorizado, puxa na 01, 6224. Controle, boa noite, azul 4209. Boa noite, azul 4209, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360 no Bael, pode operar direto da Eda, presente? Autorizado pro de Leda, o azul 4209. Pro de Leda, 4209. 0074, chame centro Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251, 3325, grato, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom voo. Até mais. Boa noite, Web 5716, acione a identificação, prossiga na chegada Mari, para 2000 pés, o QNH 1018. 2000 pés, chegada Mari, 1018, 76. Autoriza, está presente lá, Itapeuduna, 76. Autorizado, Prodiduna, Web 5716. Prodiduna, está presente, 5716.